vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio desta temporada de As Vozes da Dolores. Eu sou o Manuel Reis, tenho comigo, como é habitual, a Marta Gomes da Silva. E se vieram à procura de um podcast em que se fale do Grito de Dolores, que despoletou a Guerra da Independência do México em 1810, andamos lá perto. A meio de uma guerra revolucionária, na verdade. Mas não, isto é um podcast sobre Westworld, em que todas as semanas falamos do novo episódio, e só agora se juntaram a nós durante esta temporada. Continuem a ouvir, porque provavelmente foi o episódio que viram imediatamente antes disto. Se não viram, The Rise of the Phoenix, isto é muito grave. Eu devia ter o nome do episódio aqui logo à mão e não tenho, mas é The Riddle of the Sphinx. Okay. Se ainda não viram The Riddle of the Sphinx, o quarto episódio da segunda temporada de Westworld, não ouçam mais. Parem agora. Se já viram, continuem connosco, porque temos muito pouco a falar disto. Marta, eu assim que cheguei cá, tu disseste-me algo sobre o episódio que eu disse que tu podias dizer aqui, que é... Caca. É essa a tua opinião sobre este episódio? Sim. Sim. Sim. Como vês, estou muito, muito monossilábica, porque realmente não há, na minha opinião, muito a dizer. Okay. O episódio foi fraco, foi mesmo fraco. Não se justifica numa série tão pequena que gastem uma hora ou uma hora e oito num episódio que no fundo é um filler. Uhum. E estamos a falar de 10 episódios. Eu concordo contigo em relação ao filler e vamos já a seguir debater o episódio. Antes tenho só de referir que a partir deste episódio temos uma nova imagem de capa, porque a imagem anterior era uma merda não, e tinha sido feita por mim. Não era assim tão má. Pronto, era temporária. Então pedi a alguém que realmente sabe desenhar para nos desenhar, para nos fazer uma imagem de capa. E a Margarida Gomes da Silva, que é irmã da Marta, por acaso. Mana! Sim. Ela aceitou desenhar-nos esta fantástica imagem de capa que vocês podem ver no vosso leitor de podcast ou no vosso no feed, no YouTube também. Por isso, muito obrigado, Margarida. Eu gostava muito de promover as tuas plataformas, por isso em princípio devem estar links na descrição do episódio para vocês irem ver mais sobre o trabalho dela. Agora vamos definitivamente ao episódio e vamos começar pela... Vamos começar pelo grande ponto positivo deste episódio, que foi sabermos que a Elsie está viva! Yay! Yay! Eu não consigo ficar entusiasmada com isso. A sério? Epá. O episódio arrasou-te tanto, assim, para não conseguires ficar feliz com a Elsie estar viva, apesar de ser algo relativamente esperado. Ponhamos as coisas assim, Manel. Eu costumo ver o episódio de uma vez só. Uhum. Ou no máximo parto ao meio, ou num ponto em que dê para parar. Sim. E vejo em dois bocados. Eu hoje acho que fiz 3-4 tentativas de ver o episódio. A sério? Sim. Sim. Eu vi 28 minutos, depois vi 10 minutos e depois vi o resto. Pronto, foi mais ou menos isto. Foram 3. Ok, a Elsie está viva. Yay! Agora podíamos pôr aquele barulho das criancinhas atrás para dizer yay! Porque eu não tenho muito mais a dizer sobre isto. Não dá. Ok, a Elsie está viva, está a ajudar o Bernard. Ok, o Bernard está constantemente a ser ajudado por mulheres que parecem ter uma personalidade mais forte do que ele. Pronto. É verdade, seja a Dolores, seja o... Ah, eu estava a pensar na Teresa, seja na Teresa, Charlotte. Seja a Charlotte, sim. Já nem estava a pensar mesmo na Dolores. Mesmo a Dolores, sim. Mas, epá, pronto, ok, estamos a perceber qual é o tema do Bernard, mulheres mais fortes. Yeah. Pronto, ok. É o beta. Pronto, opa, tudo bem. Mas quer dizer, a única vantagem da Elsie foi, ok, foram àquele laboratório, perceberam mais ou menos o que é que se está a passar. é mais um laboratório em que, mais um laboratório secreto em que fazem experiências, neste caso era a experiência Delos. Mas é que não é, é que a questão ali é o que é que representa essa experiência, não é? Mas já vamos falar mais à frente. Mas ok, pronto. É um filler numa série com 10 episódios, pá, não faz sentido. E sobretudo quando foi anunciado que eles iam ter vários feature length episodes. Sim. E este, ok, não este é... Este teve 71 minutos. Pronto. Sim. Foi 1 hora e 12 que eu te disse. Uma hora e doze, mais ou menos. Ok, descontas o minuto, acho que é isso, é 1 minuto no final pós-créditos. Mesmo que descontes 2 ou 3 no início para... Quase 2, mais a promo, o anteriormente bem. Tem, aliás. Estamos a falar de 1 hora e 7 minutos para um filler que podia ter sido feito nos 50 minutos. Eu não digo que não gostei do episódio, mas foi um filler. Foi um filler e uma série... aqui aplica-se um bocado a mesma crítica que um grande episódio de Breaking Bad, que é Flighting, que é um filler numa série que não precisa necessariamente ter fillers. Sim. Mas enquanto que esse filler deu para... era focado em dois personagens, houve motivos para ser feito, foi feito por restrições orçamentais, foi focado em dois personagens, deu para avançar a história desses dois personagens muito para a frente e para o público conhecer melhor esses dois personagens. Aqui sinto que houve algumas... A única história à parte que tivemos e que talvez pudesse ter algum interesse era a experiência delas. De resto, tivemos algumas situações que podiam ser facilmente resolvidas em menos tempo, que não precisavam de ter tanto espaço. Exatamente. A história do Man in Black com o Lawrence, por exemplo. Sim, foi demasiado tempo. Apesar de gostar do callback da filha do Lawrence. Epá, tudo bem. Dela ser outra vez uma peça no jogo do Ford. Ser a segunda a dar a entender que Exato. This maze was made for you. Sim, e a segunda personagem que nos chama... é confirmada e que já era, já tínhamos essa noção da primeira temporada, que estava um pouco sobre o controle direto do Ford. Arnold. Sim. Do Robert Ford. Mas isso podia ter sido facilmente... Não sei, mesmo a morte dos confederados... Sim, foi muito, muito longo. A parte gira é que tanto esta miúda como o robô do Ford em miúdo tratam o William pelo nome. Sim, a mim, dá bons tiroteios, dá boas cenas mas não mas, muito mais vá do lá, que isso. Foi muito tempo. A cena da nitroglicerina, tanto tempo perdido. A parte de gira aqui foi o encontro do Man in Black. Lá está, a cena da nitroglicerina é fixe por causa das explosões. Sim, mas nós nem vimos grandes explosões, não é? Não vimos, só um gajo a explodir, só Epá, isso. Ok. E o outro foi um bocadinho. Também temos tido muitas explosões, portanto também estarem sempre a gastar isso. Sim. Não, mas a parte gira para mim foi, e digo gira, não é boa, não é interessante, gira, pronto. Sim. Foi tipo, foi a confirmação de que, que aquela personagem feminina que apareceu no The Raj é a neta. Filha do William. Neta do Delos Senior. Vamos ver também como é que isso se vai desenrolar nos próximos episódios, como é que essa dinâmica pai-filha, que já foi abordada ao longo da série, de toda a série, mas agora está no parque. Nós sabemos que a relação entre os dois é tensa, não é? Sim. Temos isso já por várias pistas e várias coisas que foram ditas. E percebemos que ela também está ali com... Ela tem um propósito definido para estar ali, tal como o pai. Pronto. Sim. Mas pronto, ok, foi giro. Mas eu acho que neste episódio aquilo que eles tentaram, que fossem confirmações de teorias ou de coisas avançadas em episódios anteriores, foram simplesmente... foram confirmações pequenas. O que é interessante é que ela... a Grace, que agora sabemos que não é bem Grace o primeiro nome dela, porque é filha do William, que tem outro nome, ela cruzou-se com o Ashley... Com o Stubbs, que é este senhor que está aqui, que é o terceiro Hemsworth, não é o Chris, não é o Liam, é o outro. É o Luke. É o Luke. É Luke? Luke. É o outro, sim. E então... Luke! Mas Luke. ele não aparecia a conhecer. Sim, quer dizer, ela não... pode ter algum conhecimento do parque, mas não é conhecida lá Exatamente. Dentro. Exatamente. Ou pelo menos a identidade dela não é conhecida. Pronto. Mas eu acho que eles não se conhecem mesmo, porque ele ficou assim a olhar para ela a dizer, mas já cá tiveste assim tanto tempo sim, a aprender sim, a língua sim. Pronto, quer dizer, tanto quanto nós sabemos, se calhar ela é uma das designers também do parque e foi ela que criou aquela linguagem, pronto, sei lá, qualquer coisa. Mas pronto, mas é isso, acabou aí, fim, pronto. Foi um episódio sem Dolores, sem Maeve, sem Hector, sem... Sem provavelmente as duas principais storylines... Que sim. Puxam mais pela série. Sim. Achas que se ressentiu disso? Achas que não ter nem Dolores nem Maeve nesta fase da série em que a série insistiu tanto nessas storylines e tentar assentar um episódio só no William e no Bernard? Eu acho que não foi a ausência das duas personagens femininas que fez com que este episódio uhum. fosse mais fraco, foi a má exploração das storylines masculinas. Ou okay. seja, não foi o prejuízo da ausência delas, foi o mau aproveitamento deles. Uhum. Porque podíamos ter avançado muito mais na história do Bernard. Assim, em certa medida avançámos um bocadinho, pronto. Percebemos que o Bernard, algures, numa sabemos numa exatamente timeline... o que é que aconteceu agora, que está danificado pelo suicídio dele anterior... E que está a perder líquido, está danificado. Não, e não é só isso, mas que ele está a cruzar timelines e que matou aquelas pessoas que estavam no laboratório. E não é só isso, que ele numa timeline passada tentou impedir uhum. As experiências um bocadinho dúbias sim. que se estão a fazer. Portanto, sim. Nós, e ele próprio dizer à Elsie que pela primeira vez pode controlar quem é e que precisa da ajuda sim. dela. Portanto, este episódio serviu para nos mostrar que o Bernard está ele próprio em processo de revolta interior uhum. e de... Contra aquilo que o fizeram fazer. Exatamente. E ele está agora a tomar consciência de que está a percorrer o mesmo caminho que a Dolores percorreu na primeira temporada. De descobrir o eu. Bem, se formos por aí, este episódio foi muito de... Pegou muito no tema da redenção. O próprio William também sim, sim, sim. está muito... Já desde o início da temporada se nota isso, mas uhum. hoje houve mesmo essa referência melhor de ele querer tentar ser uma pessoa melhor e de que as estratégias dele com o Delos, a estratégia que o Delos queria, a razão pela qual o James Delos investiu no parque... E que o William lhe apresentou e que o William lhe apresentou, agitou a cenoura, não é? Que não era propriamente a melhor ideia, não é? O prolongamento da vida. Eu acho que não era a questão da melhor ideia ou não, mas que o William poderá ter tomado consciência de que aquilo era errado. Uhum. Mais que não seja pela própria experiência com o Delos. Sim. Ele próprio percebeu que... Após 149 tentativas, acho que uma pessoa pronto, consegue e ter... aí, quer dizer... ter ideia de que está bom ou não. Há sempre a questão do... Será que uma máquina consegue imitar na perfeição um humano sim. e as características humanas? E pela experiência com o James Delos, o William percebeu que não. Mas depois temos a Dolores, não é? Que parece ter sido capaz de ultrapassar os gaps... Que nós vemos no Delos. Mas, no caso do Delos, e vou-me atrever a dizer também no caso do Bernard / Arnold, estamos a falar de uma consciência humana que foi passada para um robô. No caso da Dolores, é uma storyline original, é uma backstory original. Pois, no caso do Arnold também se fala em backstory. No caso do Bernard também se fala em backstory, uhum. que é a backstory do Arnold. Aliás, a Elsie referiu mas isso. Mas se calhar a limitação do James Delos era justamente essa. Era o aproveitamento humana. De uma consciência humana colocada, transposta para um robô. Enquanto que os outros dois têm simplesmente backstories implementadas... Uhum. E que a partir daí, como não tinham o limite daquela consciência, foram capazes de... E o bloqueio do Delos durante as conversas provavelmente é, tal como o William referiu, estás a perceber, por isso é que estás a bloquear, estás a dar erro, porque estás a perceber, a tua mente está-se a perceber da situação. Estás-se a perceber que não és um ser humano. E está a entrar em conflito. E está a entrar em conflito com a tua... Com o corpo. Com o corpo, a programação, exatamente. Com tudo. E está a causar esses exatamente. Bloqueios. Acaba por ser bastante interessante. Eu vou referir isto porque tu não viste a série, mas a sequência... Estava a ver a sequência inicial do episódio. Delos. A rotina, aquele espaço muito arredondado. Sim. Do loop. Aliás, isso é referido no vídeo no Behind the Scenes que a HBO colocou no YouTube, em que explicam, em que falam um pouco mais da experiência e do ponto de vista narrativo. Em que aquilo é uma sala circular, é tudo à base de um círculo, ele a pedalar, mas a sequência é muito semelhante à que foi usada numa outra série do J.J. Abrams, produzida pelo J.J. Abrams, que era Lost, que tu não viste, mas... Eu não vi, malta, desculpa. Experimenta um dia. Está na Netflix, experimenta. Ao contrário desta, que é o motivo pelo qual muita gente não quer ver, é porque não está no Netflix. Deixem de ser preguiçosos, vão ver outras coisas. Liguem a televisão. Ora, aí está. Liguem a televisão e paguem 10€ por mês, porque pronto, é um canal pago. Liguem a televisão. Anyway, liguem a televisão, há mais coisas para ver. Se pagam pela Sport TV, podem pagar por isto. Exato. Mas é muito parecida com a cena inicial da segunda temporada de Lost, do primeiro episódio da segunda temporada de Lost, que é exatamente a mesma coisa. O tipo acorda, tem uma rotina, no caso da rotina dele era o Desmond, se não estou em erro, a rotina dele era acordar, pôr uns números num computador, fazer umas torradas, ir pedalar. Tinhas também uma cena de uma bicicleta em que não vias a bicicleta toda, só vias um detalhe, também tinhas um disco de vinil a tocar. Ou seja, é muito semelhante a sequência, e isso aí um bocado, ok, talvez seja uma referência à série, talvez seja uma referência às comparações que os fãs fazem entre as duas séries, e são duas séries que são de alguma forma comparáveis em nível de ficção científica, de conceitos, mas não achei uma situação tão... Não sei se eles sabiam disso, se conseguiam evitar fazer uma sequência igual, mas porque acho que o intuito aqui era mesmo promover a roundness da coisa, não é? O círculo fechado. Eu acho que tu estabeleceste uma comparação extra-série. Eu, como te disse, para mim isto foi um repetir e para nos mostrar a rotina da Dolores, que nós vimos na primeira temporada. Sim, a acordar sempre da mesma maneira, a fazer sempre as mesmas coisas, a cumprimentar sempre o pai, até o dia em que algo não bate certo. E nós aqui vemos que algo não estava a bater certo. Na primeira cena, o não bater certo, a entrega da carta e ele lá perceber-se. Não, mas... e aqui foi o momento em que é sempre uma female a dizer-lhe que chegou, o visitante. E a última vez que vemos esta cena é da terceira vez, sim. É um homem. E o próprio Delos tem ali um momento em que estranha. Não sei até que ponto acho que esse foi o momento em que ele estranhou. Acho que foi o momento... Quando ele estranhou foi quando viu o William. Mesmo assim. Aí sim. A 100%. Sim. Mas eu senti uma hesitação dele. Em que dele... até salta toda a parte que tínhamos visto na segunda vez e vai logo para o presumo que... Não. Em que ele diz... Who the fuck are you? Uh-huh. Ou qualquer coisa deste género. Sim. Mas eu senti uma pequena... Puta fuck, aia! É o sotaque australiano. É terrível, eu sei. Ele é australiano. Parecia-me irlandês. Ele é australiano. Ele é australiano. Australiano muito forte. É. Puta fuck, aia, mate. Ele mate? Não usa mate. Pois não usa mate. Mas aquilo não é australiano. Ele não usa mate porque manda toda a gente para o caralho. Ele não é australiano. Aquilo parece-me australiano. Aquilo a mim parece-me irlandês. Eu vou confirmar, mas... Força, força. Eu pensei que ele era... Sim, mas estavas a dizer. Pronto, o primeiro momento de hesitação para mim foi o facto de ser uma nova pessoa a anunciar a chegada da visita. Então. Sim, continua. Ah, pensei que já tinhas encontrado. Sim. E depois foi quando ele olhou para o William e perguntou-lhe logo, mas quem é que és tu? Pronto. Escocês. Pronto. Escocês. Pronto, eu ia por aí, irlandês. O ator é escocês. O ator é escocês, sim. Pronto, eu ia por aí, não ia para australiano, porque aquilo não era o sotaque australiano. Sim. Não sei porque eu tinha a ideia que era australiano, fiquei com a ideia que era australiano. Não. Mas pronto. Anyway. Moving on. Uau, agora vi aí e lembrei-me. O Logan morreu de overdose. Quem mais não estava à espera disto? Não estamos a rir da overdose, estamos simplesmente a rir do facto de isto ter sido previsível. A situação do James Delos coloca uma questão, mais uma questão interessante nesta série, que é provavelmente a questão que mais se falou nestes episódios até agora, em relação ao prolongamento da vida de uma pessoa no corpo de um robô. Sim. Westworld mostra-nos que é inviável até daqui a 30 e tal anos no futuro, com a tecnologia da série. Mas até que ponto é que é questionável essa situação? Atenção que quando o William aparece mais velho, fala em 5 anos. 5 anos desde que a mulher morreu, se não estou em erro. Sim, mas a mulher não morreu assim há tanto tempo a partir do momento em que ele está no parque. Não se passou assim tanto tempo. Passou-se algum tempo já. Eu não sei se não se passaram os 5 anos, simplesmente. E é isso que nós estamos a ver nos laboratórios. Percebes? Porque não há uma grande diferença física do William do último encontro com o James Delos para o William que está no parque. Percebes? Portanto, eu acho que não se passaram assim tantos anos. Pronto, mas anyway, na questão. Sim, o que tu estás a perguntar é se eu acho que é possível fazer sim, isso agora. Agora não, mas se acreditas, achas que era algo que é possível implantar que tu uma consciência acreditavas, humana? sim, que tu acreditavas que podia correr bem? É assim. Eu não sei muito bem em que. Ai, como é que hei de dizer? Não sei muito bem que posição é que tomo em relação a isso, nem o que é que penso exatamente sobre o assunto. É assim. O que não faltam são séries a explorar isso. Sim. Da mesma maneira que há uns anos atrás se falava em hoverboards e hoje os hoverboards existem. Mais ou menos, mas Tudo bem, mas a sim. tecnologia. Se as estradas fossem todas magnéticas, sim, existia. Pronto, mas a questão Não, é. aquelas coisas com rodas não são overboard, são outra coisa. Exato. Mas quer dizer, a tecnologia existe, Sim. só não há uma forma viável e rentável, infelizmente a questão é sempre esta, de a pôr em prática. Ok? Nada me diz a mim que não existe já um protótipo para esta tecnologia. Ok? Porque nós Sim. sabemos. Isto não são teorias da conspiração. É assim, nós sabemos que há medicamentos para curar certas doenças que estão disponíveis ou que já existem, mas que não são libertados para o domínio Ok, público. claro. Ok? O que não quer. O que pode querer dizer também que este tipo de tecnologia existe ou que existe algo. Um protótipo, vá, uma Sim. amostra do que esta tecnologia é. Por isso, quer dizer, não me surpreende Que que venha a acontecer, porque se nós somos capazes de criar séries que explorem essa situação, o que é que impede uma pequena mente brilhante de criar a tecnologia? Para implementar essa Exatamente, situação. exatamente. Aliás, muitas das grandes inovações nascem através da ficção científica. Pronto. Que até certa altura é ficção e que depois passa a ser. Aliás, desde, por exemplo, o caso mais óbvio para mim é sempre da Terra à Lua. Do Melier, não encontramos lá o mesmo que ele mostrava no vídeo, no filme, mas fomos. Pronto. Construiu-se um foguetão E fomos. e fomos lá Exatamente. e vamos lá voltar quando Pronto, portanto, quer dizer. a Se NASA me quiser enfiar dinheiro nisso. assusta que este tipo de tecnologia possa ser real e que possa ser real com este grau de fidelidade ao ser humano, Está, assusta-me um neste bocadinho. momento o máximo que é conhecido da inteligência artificial com forma humana é a Sofia e não é propriamente uma coisa Pronto. fixe, Pronto, e depois tens aqueles como se robôs. nota nos anúncios da Mel. Tens aqueles robôs no Japão que te recebem à entrada do hotel e te Sim, fazem o check-in. sim. Pronto. E Portanto, depois é tens um assim. robô e no Rick e Morty tens um robô que serve para barrar manteiga e fica É triste com isso. espetacular, espetacular. Ai, eu Sim. adoro essa série. Malta, 70 episódios novos. A série 70. Sim. Isto são praticamente 7 Ok. temporadas. Mas sim, daí tens um robô já com consciência de que eu só sirvo para isto, eu sou um inútil. Exato. This is my purpose in life. Sim. Mais ou menos todos nós quando acordamos à segunda-feira de manhã. Basicamente, sim. Mas eu não acho que seja uma coisa improvável, nem acho que esteja 100% no domínio da ficção científica, mas também quer dizer, eu sei que não é de hoje para amanhã que isto vai acontecer. Uhum. E que provavelmente está a acontecer já em algum laboratório escondido e ultra-secreto. Ah, tipo, teorias da conspiração, não é? Um bocadinho. Pronto, mas quer dizer, assusta-me as implicações. Estamos a caminhar para lá, mas a tecnologia vai depender sempre, e já depende atualmente, do uso que lhe é dado. Isso é rentável ou não? Eu acho que nem é só a questão do uso, é isso dá dinheiro ou não dá dinheiro? Ah, vai sempre dar dinheiro. Pode sempre dar dinheiro. A questão é mesmo. Eu aí ponho. Se não ponho o limite capitalista, ponho o limite ético de. Para que é que vamos usar? Não, olha lá. Então, se. Quer dizer, se há tanto rumor, por exemplo. Por exemplo, isto é uma coisa muito simples. Que existem curas para determinados cancros. Sim. Porquê é que elas não são libertadas? Porque dá mais dinheiro. Gera mais dinheiro pôr uma pessoa a passar por mil e um tratamentos, mas que muitas não vezes... Mas não seria bom libertar? Pois, mas a questão ética aqui não tem relevância nenhuma. Não, a questão ética tem relevância, acaba por ter relevância. Mas não tem peso. Não tem... não tem peso na decisão, mas acaba por ter relevância. E devia ter peso na decisão. Pois, mas a questão... E o mesmo é se passa com a inteligência artificial. É triste que não tenha. Imagina o que era para... Tu tens, drones a serem usados para matar obviamente pessoas no Médio Oriente e... Vamos tentar pôr esta questão dos robôs de um ponto de vista ético. Também os podes ter bom a largar encomendas à porta de casa. Olha uma coisa muito simples. Um casal jovem tem um filho. Sim. Descobrem mais tarde que o pai tem uma doença terminal. Sim. A criança, em teoria, iria crescer sem o pai. Sim. Imagina que a tecnologia estava disponível. Isso é aquele episódio de Black Mirror. Sim, mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Sim. Não é a mesma coisa. Sim, sim, estamos a falar de um holograma. Exato. É uma consciência que vive no, no... Não, estava a falar... Aqui é mesmo uma pessoa, era uma pessoa física que era encomendada e transformada à medida da pessoa. Mas sim. Ah, não. Eu de repente lembrei-me do episódio do pai que está naquele museum. Uhum. E depois e acabei de me lembrar do episódio em que a mãe é posta na consciência do pai, que assim, então okay, é assustador. Não viste esse? Ainda parei meio da terceira ainda, mas ok. Okay. Desculpa, mas imagina, pronto, sim, este sim, caso, sim, não sim, é? Sim. Uma criança que iria crescer sem o sim, pai, sim, e que sim, há sim, muitos estudos que dizem que a influência paternal é fundamental no desenvolvimento de uma criança. E esta tecnologia, imagina que era possível antes do pai morrer capturar recolher, a essência, recolher sim, a consciência dele, e a partir do momento em que o pai, como ser humano, no sentido mais verdadeiro da palavra, morria, pronto, o corpo dele fazia shutdown, eles conseguiam transplantá-lo para um corpo robô e a criança podia crescer com o pai, pronto. Vamos voltar à série porque acho que já estivemos a dar seca a quem nos estava a ouvir. E estivemos a curva a fazer tá como o episódio fillers. Entretanto, tem aqui o terceiro Hemsworth para apreciar. O outro. O que é que achaste da última cena da morte do James, da tentativa 149 da instância 149 do robô James, as comparações com o inferno, com... Fácil. Quantos círculos é que tem o inferno do Dante, sabes? Não, por causa não dos sei. 149 e daquilo acabar em chamas e de ser não um sei círculo. Quantos círculos é que tem o inferno do Dante. Ou se o 149 tem alguma relevância. De repente lembrei-me disto. Pronto, isto é o giro. Estão a ver? Não há guião. Nós fazemos isto. Sim. A conversa é natural. Nós temos algum guião. Tem nove okay. Nove Nine círculos. Circles of Hell. Sim. Ok. Ok. Sim. Bem, 149. Ok. Acho que é fácil, mas ok. Acho que é uma associação demasiado simplista. Mas achei demasiado fácil. Pronto, sim, no fim... Ele no a fim... falar nas profundezas do inferno e acabar a arder, incinerado, num mais cenário iluminado por vermelho. Mais uma vez. Porque sim, quando fizeram o Terminator Experience das outras vezes, também foi com fogo. Sim, agora só tinhas era a cor, a luz de alarme. Pronto. A iluminar aquilo. Foi fácil, pronto. Foi para mim, para não dizer que foi fácil, para não parecer que sou party pooper, foi uma conclusão natural para uma experiência que ninguém tinha tido coragem de terminar e de pôr um ponto final, e que a Elsie chegou lá e, como mulher pragmática que é, resolveu o assunto, pronto. E acabou com aquilo. Uma experiência que não tinha corrido bem 149 vezes. A questão é que eles não sabiam isso. Claro. A Elsie simplesmente chegou lá e limpou aquilo, pronto. Até ser feito um novo. Se é que alguma vez vai ser feito um novo. Pois, não sei, não sei. No filler do episódio 6, se calhar ficamos a saber. Tens esperança para o próximo episódio, então? Claro. Vamos ter Shogun World. O trailer está... O trailer tá muito bom. A promo está muito boa. Sobretudo porque é em japonês. Sim, com as mesmas frases que tínhamos ouvido. Não interessa. Outro. Não, mas eu gosto manter disso. Eu gosto disso, que é para manter a ideia de... Exatamente. Isto não é o mundo exterior. Isto é só mais um parque. Who cares? Exato. Who cares? É fixe, é fixe. Pronto, mas é isso. Vamos estar de volta para a semana. Este episódio foi um bocado mais curto do que tem sido habitual. Porque não há nada a dizer. Nós estivemos aqui a divagar. Sim. Estivemos a conversar. Isto é tudo... A conversa flui. Mas, malta, não há mesmo nada de especial a dizer sobre o episódio. Vocês tiverem opinião diferente, partilhem-na connosco. Dê-nos feedback. Nós gostamos sempre de ter feedback para podermos conversar convosco, discutir ideias convosco. Isto é uma conversa a dois aqui no episódio, sim, mas nós estamos sempre disponíveis para discutir convosco também estas coisas. E conversar e tentar... Obviamente que isto são sempre teorias até a coisa aparecer no episódio, uhum, não é? Mas o giro disto, e é por isso que eu gosto sempre de fazer isto contigo, Manela, é que nós estamos aqui a discutir coisas, quer dizer, como dois nerds, a discutir ficção científica, políticas, éticas, ciência, whatever, e temos o inferno de Dante pelo meio, quer dizer, vá lá, malta, o giro disto é estarmos todos a discutir. Por exato, isso, discutam assim connosco. É assim que se constrói uma comunidade. Por falar em comunidade, a nossa página de Facebook continua perto dos 100 likes, uhul, por isso partilhem-na com amigos. Vamos chegar aos 100, malta! Digam para virem ter connosco, porque estamos a ver se conseguimos fazer uma coisinha. Gira. Estamos a tentar. Não vou... Não vamos contar, Manel. Para já não. Não vamos contar. Vamos ver se dá. Eu quero só que dê, depende mas de vocês. Venham ter connosco. É isso, nós precisamos ponham de vocês. Ponham pessoas connosco. Sim, Facebook, subscrevam o podcast no iTunes, está em todo lado, procurem, está no top TV e Cinema também. Lembram-se do nome? Está o link tá na descrição. Subscrevam na Mixcloud, se preferirem, o link também está na descrição, também podem procurar, é o mesmo nome, mesma coisa. Na vossa aplicação de podcasts preferida, que se não estiver lá, mandem uma mensagem que eu trato de a pôr lá, estamos Pocket Casts, tudo. Tem que falar, tem que vir digam cá falar connosco. Ou então no YouTube, onde podem ver as nossas fronhas e os posters que pomos aqui atrás em cada episódio. E pronto. Eu acho que depois dos nossos lives ninguém quer ver e as ouvirem, nossas fronhas. É verdade. E depois, e ouvirem as nossas caras, depois podem nos abordar na rua e dizer: olha, conheço-te. De onde? Ah, não sei de onde. Não sei de onde. Apenas olha, tu algum disseste sítio. Caca. Sim, isso vai-te acontecer amanhã, provavelmente. Acho que não. E é isto. Na próxima semana vamos ter Geishas Samurais na muito aguardada estreia do Shogun World. Vai ser um bom episódio. Não estou nada entusiasmado, Manel. Não estou nada. Nada. Não quero nada. Giri! Yeah, né? Ok. Eu não ando a falar nisto desde o primeiro nem nada, não é? Eu não ando a dizer que todas as minhas expectativas estão no quinto episódio. Pá. Até lá, tenham uma ótima semana. Vemo-nos para o episódio 5.